anda rapidinho, vem pra cá. Me diga de péssimo, o que será? Eu faço uma pergunta e você vai responder, e a gente do seu lado vai torcer. Mas se dessa vez não acertar, preste atenção que eu vou falar. Ninguém nasce sabendo, só errando pra entender. Na vida nunca é tarde pra aprender. Errar de novo pra recomeçar. Vamos lá, meu bem, temos que tentar. Tá quase, quase, só mais uma vez. Ai, ai, ai, agora vocês. Ai, que peninha, ai, que peninha. Não fique triste por você não acertar. Me diga de pecinho, o que será? Eu faço uma pergunta e você vai responder, e a gente do seu lado vai torcer. Mas se dessa vez não acertar, preste atenção que eu vou falar. Ninguém nasce sabendo, só errando pra entender. Na vida nunca é tarde pra aprender. Errar de novo pra recomeçar. Vamos lá, meu bem, temos que tentar. Tá quase, quase, só mais uma vez. Ai, ai, ai, agora você. Ai, que peninha, ai, que peninha. Não fique triste por você não acertar, meus amiguinhos. Ai, que peninha.